heróis da terra. Por ela entramos em guerra contra o desperdício e a poluição. Somos o Esquadrão Eco e cumprimos uma missão. Agora é tempo da nossa primeira lição. Vamos entrar em ação.